a gente vir a lutar. Mas o joelho se dobrará, pois Deus é Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por todo o povo ali confessará que Ele é o Ser Supremo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, aquele a quem você viu pregado no madeiro. 10 mil anos é tempo demais pra quem viu tudo rodar, conheceu o inferno e mais. O ministro da ceifa, aquele que leva e não traz. Quem acredita na sorte, eu nunca ouvi falar que a morte levaria a própria morte para a desgraça. Mas Deus jogará no inferno o abismo eterno de fogo, tormento e fumaça, junto com o falso profeta, o anticristo e a praga que cresce no meio do trigo. Caminha as obras sejam provadas no fogo e resisto como eu resisto. E o diabo fugirá de vós quando ouvir a voz do Senhor, aquele que ora por todos nós. Restaurador de ferramentas, como machado boiou nas águas, Deus te tirará da mão do capeta. Você é útil, Jesus te ama. Não existe o drama, não tá na trama do falso moralista, da negra lista, do covarde racista, aquele que mente, que escarnece, que fala com o povo, sofre só porque merece. O que eles não sabem, não imagina, que mesmo não tendo condições, temos alegria. Jesus fornece alegria, mesmo sendo mau dia. Busque o Senhor enquanto pode, não deixe ser tarde, que Deus te ajude. Lembre-se do seu Criador no tempo da sua juventude. Vários dias, meses, anos passados, tempos jogados, vários momentos perdidos. Quantos dias, quantos finados? Vai, mano, tempo de lutar não vai ficar pra trás. O tempo passa, você fica depois, tarde demais. Mas seus pais, filhos, vai, você chora, brisa, consola, se perde, se cria sozinho no ninho de cobra. Não me incomoda, mas te sufoca, amigos que só falam em droga. Não querem melhora, mas também que orem. Agora vou buscar, vou falar com Deus, vou pedir conhecimento pra poder falar com os meus. Pensei no versículo que me falava: somente que no Senhor Jesus que será salvo você e toda sua casa. Ora, o dono do perdão te chama, saia da lama, pois o dinheiro não tira do drama, da mira dos revólver. Ora, o ceifeiro vem buscar, seu nome é morte. Deus tudo pode, você também pode se livrar da overdose, da teta do bar, do sangue escorrendo da rapa, teta cirrose que mata, família sofrendo dos cara, corpo enterrado na vala. E já mais um exemplo pros irmãos: é tempo de eu buscar o meu perdão, minha salvação, minha salvação, minha pra salvação. Quê? Por quê? Só vejo meus irmãos sofrendo. Acusados com a cara no bicho, esse é o meu tormento. Procuro mudança, menos ganância. Minha herança eu sei, está no reino dos céus. E se o mundo é cruel, não sinta ainda mais o gosto fel. Levante as mãos do céu e vá buscar o seu perdão, meu irmão. Saudade, amigo, um bom exemplo eu digo, pois a história mudava, era quebrado o ciclo de mentira, trairagem, ironia, falsos amigos, destinos mudados, poucos de boa fé, muitos atordoados, chapéu tolado, mesmo quadro, mesma fila, continua o esquema, droga, problema, esquema, esquenta, queima, esquema, sua vida, sem rumo, só brisa, sem noção, tá perdido. Ó, o abraço, amigo, inimigo de lado, pronto, foi sumido. Não pode, levou até o que não pode. Quem chorou não fui eu, mas não pagarei pedra com pedra. Serei fiel a Deus, temente no mandamento que eu sigo, digo e creio. Ame o próximo como a si mesmo. Pra ser o homem, sem piedade não leva nada. Por várias vezes já presenciei em várias quebradas. Sou assim, sou, serei eu mesmo até quando. Por várias já rodei, mas agradeço o malandro. Malandro que é malandro, se liga nessa parada. Porque Deus está no meio entre toda rapaziada. Seja no coração apertado da mãe do ladrão, que ora sem saber se o filho voltou ou não. Está no portão do presídio no dia da rebelião. Mas Deus é justiça e a divina não falha. Vários cometam e falham, assim não dizem ser lado a lado. E falham, cair é do homem o levantar.